O blog Universidade Legendada é um projeto associado à disciplina Linguística Funcionalismo, ministrada pela professora Claudete Lima, do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Ceará. O projeto visa oferecer opções de acesso ao conteúdo das aulas para pessoas com deficiência visual e auditiva. Por aqui, o aluno com alguma dificuldade poderá ter acesso a aulas legendadas em vídeo, áudios em MP3 e resumos das aulas em PDFs. Apesar de prover auxílio específico para pessoas com deficiência, o material disponível poderá ser de uso proveitoso também por todos os estudantes que cursam a disciplina de funcionalismo. Mais informações? E-mail geladeiranova@gmail.com. Telefone 8710-3815.